Latina. Meu quarto lembra da gente, linda, ainda sinto seu cheiro. Disseram nada é pra sempre, não acreditar foi meu erro. Vida mudou de repente, e a questão não é ter dinheiro, coisa que só nós entende. Eu penso nela o tempo inteiro. Dificuldade pra dizer que ama. Escrever sobre a vida é mais simples que viver. Se nosso prazer só se encontra na cama, sinceramente eu não quero mais viver desse jeito. Mas pena que lembro dela sempre que eu me deito. Infelizmente meu sonho virou pesadelo. Pra tá do lado é de verdade, tipo as amizades que eu conto no dedo. É. Rio de Janeiro, matando um leão por dia, só que o ano inteiro. Tua mensagem de bom dia eu deixei arquivada e não abro nem de madrugada. Vê se dá atenção pro teu novo parceiro, né? Até que eu tentei, mas não deu. Coração tá bem, mas doeu. Ela é bandida e me fez de refém. Não quer voltar, engraçado, nem eu. Anota a placa da Mercedes-Benz. Por ter a roupa que o rato roeu. Mano, eu não vivo a Mercedes-Benz. Nem sinto falta do que nós viveu. É. Meu quarto lembra da gente, linda, ainda sinto seu cheiro. Disseram nada é pra sempre, não acreditar foi meu erro. Vida mudou de repente, e a questão não é ter dinheiro, coisa que só nós entende. Eu penso nela o tempo inteiro. Dificuldade pra dizer que ama. Escrever sobre a vida é mais simples que viver. Se nosso prazer só se encontra na cama, sinceramente eu não quero mais viver do lado de quem não valoriza. Mano, hoje eu quero curtir a vida. Vai ter quem soma, vai ter quem priva. Vai ter quem some, também quem fica. Correndo atrás do que me motiva. Só um momento bom, com quem não tava junto não divida. Sempre sabendo que o mundo gira. Tava enxergando tudo de baixo, hoje é bem melhor daqui de cima. É. Já não lembro mais da gente, e também não sinto seu cheiro. Já sei que nada é pra sempre, hoje aprendi com meu erro. Tudo tá tão diferente, e agora eu tenho dinheiro. Não é todo mundo que entende, tu me colocando em primeiro. Dificuldade pra dizer que ama. Escrever sobre a vida é mais simples que viver. Se nosso prazer só se encontra na cama, sinceramente hoje eu só quero viver.